passando em lugar vazio. Graças a Deus. Para, né? Aí, a mina fumou semente de banana. Sabe como? Eu não sei. Não era semente, não. Era casca. Era casca. Ah, então ela tem razão. Casca deve dar onda, minha. É bom que a gente deixa chapada e ainda acaba com a tua caganeira, minha. Eu vejo olhares ímpares que enxergam minhas verdades, as metades de cada uma das duas índoles, como aqueles que pisam na poça pra ver as águas espelhadas, ficar estreladas e não mais lisa à toa. Não consegue a paz interior, destino exterior pra viver a vida na boa. Siga uma proa que veja onde te leva. Quem come pede, come depressa, igual a espelhida coroa. Aversões recíprocas, relações frigoríficas, especulações ridículas só pra justificar o ódio dos fascinos, dos loucos obsessivos como Calígula. Poucos saem vivos enquanto convivos, muitos que se ostentaram, contestaram, se contentaram. Me ontem protestaram, constataram que se violentaram, não coletaram as frases nas entrelinhas e se projetaram de frente a uma montanha de risco. Se soterraram, monterraram, uns não voltaram. Outros se concentraram, se compreparam para captar o que muitos nem soletraram. Não ditos, escrevem livros e são sabidos. Estão cientes disso, omissos no vício. Pelo não visto, um misto místico de quem segue a risco. O disco de quem briga com nitro enlouquecido. Pelo tetraído e acende um isqueiro sentado num explosivo sorriso do inimigo quase que tinido. Pois um olho aberto que não enxerga tão frágil quanto o cego dirigindo, a não ser que corrigindo, com instinto e agindo, atingindo uma fonte do que está ouvindo. Possamos conquistar com a pico tão sonhado lugar longínquo. Reflito verdadeiro se ausente, quando rimo em casa, tenho a mente longe, além do horizonte, que me trava um segundo na parte seguinte, que se arrepende tarde, verso do bem-estar de si, que se cala no riso que resta de fundo ao tempo que passa, as vistas na sobra da sala, que aos poucos se sente a risco, lance a vista, avisa aos farsas, vendo versos avulsos, já discriminado nas boletas, desde o início, sem fiado, não existe, obrigado, por nada. A base até que é boa, a letra não é turbinada. Shaolin, Xará representando na levada. A base até que é boa, a letra não é turbinada. Shaolin, Xará representando na levada. Se Deus escreve certo por linhas tortas, temos ideias tortas por linhas certas. Descobertas novas, visão panorâmica como quem voa de asa delta. Valores antigos quanto a cultura celta. Hoje foram mandados pra cova, análise quieta. Igual quem espera, falha do outro nas provas. Todos sabem as regras, mas ficam calados pra ver o primeiro que roda. Toma o caminho da roça pra ficar de pedra e virar a faixa da roça. Na pressa, na escapa da hora, é muito água como tradicional. O ódio da sogra que numa prova na hora que estressa. Desde agora é tudo inveja, ninguém na guerra acessa. Dedo de seta, mostrando uma meta em linha reta. Tiros e quedas de quebra, quebra a perna, maneira galera. Que sabe onde tem armadilha, mas querem saber a quem que ela pega. A morte de um cara para que você não encare a fera, desarmando o perigo oculto. Pois se der trela, o bagulho é a fera, como jogar burro. O último a reparar que o jogo acabou, perde tudo. Antes dele do que eu e por ele, eu fico de luto. Não é mais esperto, é o menos astuto. Fala astuto. Devoto a cética, sorte ao texto que creio, é claro. Cumpre os vínculos ao mesmo, antes de ralo. Aos referidos terceiros e baixos, aos quartos e salas, mesmo em vagas, memórias no gelo da tela, em que conta se a dedo, espera restante por ela na perda da fala. Frente o punho, desafio dos traços secantes, que larga e acordes dissonantes, assino embaixo. E pra todos os efeitos, eu selo no verso, falando a verdade, nada além do que a real representa, só a verdade. Na presença do que se supera, rindo, sempre tentando aquela rima rindo. Vendo que mesmo de perto, parceiro me escuta e diz: cê quer ser real, xará? Eu digo quero, então cê tem que ser direto, falar aquilo que tu pensa, mesmo que o caminho reto te pareça óbvio, e que isso não te afaste nem um instante de ser sóbrio. Tem que ser real, parar de ficar na sobra do sol falando do horizonte, nem que pra isso tu assuma que não viajou muito nessa última do Marechal, mas não para de ouvir essa nova do Banguera e do Chau. Sem comentário, assume que tu não aguenta de leve, mergulhado em tese controversa, gastando tipo dividir a cama e dar rolé de Ceci depois da fama. É, vê só se isso não é verdade. Eu sei que tu também espera a última do gato congelado do Lombriga, então assume, xará, para de tentar falar de tema turbinado, tridimensional, e começa a ver real do teu lado. Eu duvido que tu já tenha dado valor real àquela última estrofe do Kamal. É, mas se não deveria, porque imagina se não tivesse matéria-prima pra falar a verdade na rima. Se não fosse Banguera e o Castro, imagina se não tivesse o quinto, como só ia ter turbinado nessa porra. E por falta de opção até as minas iam ter que sobrar pra eles. É triste, mas é real, eu sou real, tu é real, xará. Então demorou, pesa os prós e os contras, faça as contas, depois tu me conta. Tu é real, xará, é isso. A base até que é boa, a letra não é turbinada. Shaolin, xará representando na levada. A base até que é boa, a letra não é turbinada. Shaolin, xará representando na levada. A base até que é boa, a letra não é turbinada. Shaolin, xará representando na levada. A base até que é boa, a letra não é turbinada. Shaolin, xará representando na levada. Na levada. pra você. Demorou.